coração veio louvar e oferecer a minha vida para servir ao meu Jesus e transmitir a salvação que me transformou. Louvores ao Senhor.